Portal do Arrocha. E essa machucou muitos corações apaixonados. Vamos relembrar. Jéssica Montes, a voz que apaixona. Amo você, ficar comigo. O seu jeito de ser me pegou sem notar, sem querer. Quero você, deixa comigo. Dá o teu coração, te devolvo em dobro a paixão. Já provei da maçã, é você que eu quero. Tudo bem, sou tua fã, eu confesso, te espero amanhã. O nosso amor é lindo, tão lindo. Nada pode ser mais lindo do que o nosso amor. Que o nosso amor.